é bem forte. Se encho logo a cara no bar da esquina. Se espero o tempo passar ou se toco mesmo tudo por cima. O dia hoje amanheceu querendo terminar. Eu levantei da cama com preguiça, mas preferia poder ficar um pouco mais. Sonhar até que minhas costas doessem, então eu tivesse que me virar. Sorte, se atravesso a rua ou desisto. Se espero o telefone tocar ou se ligo e termino logo com isso. O dia hoje acabou e eu nem vi passar. Debaixo desse cobertor o mundo parece não interessar. Se encho logo a cara no bar da esquina. Se espero o telefone tocar ou se toco mesmo logo tudo por cima.